deixa tudo pra trás. Oh, oh, oh. Hoje o dia amanheceu tão lindo, o céu azul chamando pra viver. Peguei estrada, levei só sorrisos e a vontade de me surpreender. O vento bate no rosto, liberdade. No coração, só gratidão. Com minha família do lado é felicidade. Deixar pra trás toda preocupação. Viajar, curtir, se emocionar. Relaxar, sentir o som no mar. Amar minha família, aproveitar. Deixar todos os problemas pra lá. Viajar, curtir, se emocionar. Viver momentos pra eternizar. O que importa é quem tá aqui. Deixa tudo pra trás, vem ser feliz. Cada parada é uma nova história. Um abraço apertado, um beijo de amor. Na bagagem levo só memórias e no peito um novo calor. Risos soltos, crianças correndo, um churrasco ao som de violão. E no olhar de quem amo eu entendo, é isso que traz paz ao coração. Viajar, curtir, se emocionar. Relaxar, sentir o sol no mar. Amar minha família, aproveitar. Deixar todos os problemas pra lá. Viajar, curtir, se emocionar. Viver momentos pra eternizar. O que importa é quem tá aqui. Deixa tudo pra trás, vem ser feliz. Não existe tempo a perder. O agora é tudo que a gente tem. Juntos vamos onde a vida quiser. Só amor sem porquês, amém. Viajar, curtir, se emocionar. Relaxar, sentir o sol no mar. Amar minha família, aproveitar. Deixar todos os problemas pra lá. Viajar, curtir, se emocionar. Viver momentos pra eternizar. O que importa é quem tá aqui. Deixa tudo pra trás, vem ser feliz. O que importa é quem tá aqui. Deixa tudo pra trás, vem ser feliz.